854, ondas curtas, 49 metros, Super Rádio Boa Vontade, 6.160 kHz, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Uma emissora da Super Rede Boa Vontade. Espiritualidade ecumênica em primeiro lugar. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos as dos nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Nesse copinho d'água, coloca, Senhor, o remédio perfeito de cada um de nós. E que esses doentes em quem vamos pensar, estejam eles onde estiverem, recebam neste momento a bênção da tua cura, na força desta corrente, em nome de Deus. Sempre perseverarmos no bem. E você está aí na sintonia certa, perseverando em Jesus. Nosso muito obrigada pela audiência fiel aqui na sintonia da comunicação 100% Jesus. Agora, 4 horas da tarde, 13 minutos, temperatura na capital gaúcha, 22 graus. Sensação térmica de 20 graus e a umidade relativa do ar em 38%. E nós agradecemos quem já participou aqui do programa Rebeldes de Jesus e convidamos você que ainda não participou para ligar para a Super Rede Boa Vontade de Rádio. 3325-7021, código de área é o 51. Ou você pode participar agora pelo WhatsApp. Nós temos aqui o telefone 51-9674-8565. Nós pedimos que você se identifique com o nome completo e cidade. Minha vida em equilíbrio. Minha sintonia com Jesus. Super Rede Boa Vontade de Rádio. Sintonizar. Sintonizar. Sintonizar faz bem. Super Rede Boa Vontade de Rádio.